tira o shot e vem, vamos fuder. Rebalo nota pica, eu sei que tu se sente. Deixa o rumo mexer, deixa o rumo mexendo no bico da Glock. Rebalo e tira o shot e vem, vamos fuder. Botaram pra fuder. Eu fico de canto, acendo cigarro, olhando de longe. Elas tudo louca, sempre com seu monte. Numa mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone. Desce Putiane, desce Falciane, desce Putiane.